segue direto para a área restrita, subindo em rota o Olimpo 03. Leia 140, bom dia, mantenha um ponto de espera, observa após a rolagem o pouso do, de outro TAM e após o pouso deste, alinha e mantém na 10. Após o pouso do TAM, está autorizada a HMAT 10614, obrigado. Do 98, livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 10, nós. Autorizado, pouso 10, tá 310. Decolou os 43, chame o controle, frequência 119, decimal 8. 198, obrigado, tá 3602. November, Oscar Romeu, Pátio 5, livre acionamento, chame táxi. 02, decolado na sua escuta, solicita a proa de Dael, se possível. 602, alocado, código transponder. Foi contando 3602? Tipo, 3602, confirma o código transponder alocado. 5527. Acione 5127, 3602, autorizado, voa Dael. Dael, corrigindo para 5127. Fogo, 1983, mantém sua escuta. Confirmo. Controle não foi copiado. É o gol, 1983, está na sua escuta ainda. Foram 983, chame o centro Recife. Frequência 13325, alterna 1251 no bom voo. 3325, obrigado, vai acabar. Azul 4207, passando 1 2007. 4207, azul, desça para 4.000 pés, a chegada bom, se ajuste em Salvador, 1016. 4.016, chegada bom, se ajuste 4207. Uma aeronave 9 milhas, passando 050 em subida para 135. O tipo faz uma. No. O. Sul. É. Será que você quer? De forma que está inteligível a frequência. Tropa, beleza. Poderia confirmar, está inteligível. Frequência 193, tá 3602. Trip 5490, confirme como recebe o controle de Salvador. Alta e claro, posição. 3603, desconsidere a última informação, prossiga para Dael, subindo ao 300. 0, decolou os 46, assumiu o controle, frequência 119, decima 8. 98, obrigado, até a volta, 61 no quadro. Deve, 3.62. Sem problema, 3.0. O 3.0, está 150, se não conseguir contato com o controle Salvador, chama o centro, 13325. 13325, 3.62. Controle, bom dia, hoje, 6140, de coluna escuta, cruza 1.500 na Puca. Bom dia, 6140, 350, Puca Vigilância. Entendi. Filé, o tráfego, passar do Vivaral, realizando toque, arremetida, 125. Niner 80, ready to push and start any escape 1-1. I'm ready to copy American Lines. I am ready to copy, go ahead. Here to receive flight level 390 via upper risk 58. Book a departure, Aracaju transition. After departure, left turn. Squawk code 5141. Salvador departure control 119 at small 8. American 980, clear to a flight level 390 via upper risk 58. Via the Puka departure, Aracaju transition. After take of left turn, squawk 5141. Departure 119 at small 8. Clear to push now. Read back's correct, clear to push back and start up. Report ready for taxi. Clear to push and start. Obrigado, American 980. São vento 090 graus, 129, November, Oscar Romeo. Azul 4207, como copia o controle, Salvador? Alta, claro. 602, como copia agora o controle? A 3602, como copia o controle, Salvador? Oxenem 6140, como copia o controle? Melhor impossível, 5%. Mudamos o microfone aqui, estava com um pequeno problema, já foi resolvido. Trip 5490, chame o Centro Recife, 12545, alterna 13365. Aqui no Quebec Serra, controle Salvador, prossiga. Aqui no Quebec Serra, controle, prossiga. Aqui no Quebec Serra, negativo, vai manter o corredor. Se preferir, pode voar na proa do farol da Barra e após o farol da Barra, o corredor Bonfim, aqui no Quebec Serra. Negativo o farol de Itapuã, aqui no Quebec Serra, ingresso nos corredores visuais de Salvador. Corredor Vera Cruz, após Interlagos. Aqui no Quebec Serra, pessoas a bordo. Aqui no Quebec Serra, pessoas a bordo, aqui no Quebec Serra. Controle, helicóptero, papá, papá, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, mantenha-se na linha do litoral, reporte para o da Barra. Vai para pouso em Serra Delta Juliette Hotel, ele pontou Debrecht, já na final. Livre frequência, November Oscar Romeo, e até a decolagem. Até daqui a pouco, grato, November Oscar Romeo. Azul 4207, vai descer para 2000 pés, ajustar em 1-0-6 e reportar no localizador. 2000 pés, 16, aporta localizador 4207. 3140, pro do Romeo Fox 018, vai chamar agora o Centro Recife. A frequência 12545, alternar 13365. 2545, 2365 e proa do 018-6140. A 3602, chame o Centro Recife. 1251, alternativa 13325. Mento, chame táxi. Yankee Uniform, chame Recife. 1251, alterne 13325. Whiskey Uniforme. Corrigindo, Papa Tango Whiskey Yankee Uniforme. Chame Recife 1251. Juliette Bravo Delta, aguarde. Obrigado, na área restrita, pode ficar livre na sequência, Polito 03 e reportando para o regresso. Mark Einstein, Tiro Clear Taxi via April Long, India and Alpha. On holding point, contact to Tower 118, decimal 6. Okay, clear taxi on the apron, India, Alpha 110, hold short, Tower 118, decimal 6. Bom dia. Juliette Bravo Delta, pronto para cópia. Então vamos fazer o seguinte, o senhor vai chamar a torre e pedir para ela taxar o senhor até o pátio principal. Quando o senhor estiver aqui no pátio principal, eu vou pagando a cota até o pátio 3, pode ser? Afirmativo, chame em 18:06. Os Juliette Bravo Delta, semana, confirme. Ok, gente, o Bravo Delta está autorizado ingresso na pista e vai prosseguir o táxi após via Quebec, Mike na Lima, me chame para prosseguir. Autorizado, a linha E manter na 17 Juliette, Índia Zulu. ...207, bom dia, continua a aproximação, reporte externo. Bom dia, vai reportar externo, informa que eu perdi o contato com o controle, eu tava ouvindo só a portadora, tudo ele pode dar na folha, por gentileza. Iremos coordenar azul. Pessoas a bordo? Zero. Por onde parei para ingressar no corredor Interlagos, Quilo Romeu Oscar? Salvador, American Niner 80, is ready for takeoff, 1-0. Roger that, American Niner 80, hold position. Hold position, American Niner 80. Azul 4207, tem livre pouso, pista 1-0, vento no 20 graus, 1-2 nós. Livre pouso, na 1-0, azul 4207. Juliette de Azul, aguarde para decolar, temos o Embraer da Azul, já passou externo e após o mesmo iremos autorizar a sua decolagem. Bravo Delta, chame agora, torre, frequência. Confirmando, solo 1219. Confirme. Bravo Delta autorizado, ele é o nível de voo 085 via Golf 677. Vai sair no corredor Axé. Vai sair no corredor Axé, curva direita, pista 17. No corredor Axé 0271, é o código 198 a controle. Tango Zulu autorizado, início de táxi, chame para o cruzamento. Pra mim apareceu o visual, é instrumento? Tá ok, então vamos de novamente. Então tá autorizado, ele é o 080 via Golf 677, subida Coral, curva direita, pista 10-0271, é o código 198, é o controle. Juliette, Bravo Delta, planejamento correto. É, me reporte término do táxi, do POT 3. Juliette Tango Zulu, de imediato autorizado o cruzamento da 107 para prosseguir, que é Deck Mike, me chame na Lima para prosseguir. Preferi, pode voar direto à rotatória, aqui no Romeu Oscar. Com certeza, a rotatória, Romeu Oscar, obrigado. Aquilo Quebec Serra. Pro da rotatória, aquilo Quebec Serra vai seguir o tráfego aí da aeronave, 12 horas, 3 milhas, é o quilô Romeu Oscar, o tipo da aeronave. É um Bravo Novembro 2 Papá, a 1500 pés. Controle corrigindo, gol no 738, com informação mais, bom dia. Bom dia, gol no 738, vai descer para 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 738. Entre Novembro Alfa Pro de Paris, vai negociar no corredor Interlagos. Informa o tráfego à sua direita, posição de 2 horas, na nave a 2 milhas, a 1.500 pés. Um Bravo Novembro 2 Papá. Juliette, quer ver aquilo, controle Salvador, prossiga. Solo, Salvador, azul 4207, levou na sua escuta. 4207, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 4207. Salvador, gol 1260. Autorização, Recife, nível 390, por gentileza. No 260, autorizado Recife 390, via Periwisp 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 5161 é o código, 198 é o controle. Leste em Zulu, controle possível. De Salvador para Cairo Lorenzo, decolou da 17, atingindo 1.000 pés. Autoriza voar direto, Cairo. Autorizado, 1.000 pés, direto, Cairo Lourenço, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Índia Zulu, confere. Afirmativo, Juliette, Índia Zulu, direto, Cairo, a 1.000 pés. Juliette, 1.000 pés, direto, Cairo, Juliette, Índia Zulu. Juliette, Índia Zulu, uma pequena modificação no seu transponder, acione 0132. 0132, Copia. 9.8. Alpha 9.8 for American 980. Bom dia. Bom dia, bom voo. 5145 é o código, 198 é o controle. Zero, radar surveillance, Clyde mantém, 390, perform Puka departure. 5-2-390, Puka departure, American 980. Ciente, Tango Zulu, chave para acionamento. E o Papa Mike mantém a minha escuta. 3 milhas, a 1.503, era nosso também, é um Papa Novembro 2A. Papa. Estamos no lugar para as 3. Ok. Lima, Papa Mike, pronto para a cópia. Pronto. Sirio no 1000 pés, é no corredor Axé, curva direita, pista no 7. 0195 é o código, 198 é o controle. 1, Papa Mike, o pátio, por favor, e o PLB. 3 a 1, abordo, um pátio. Afirmativo, 3 a bordo, um pátio 5, acionamento, táxi, decolagem, com a torre, 18 meses. Eu, Romeo, se para ingressar no circuito, vai chamar a torre 18, meia dúzia. 18 meia, muito obrigado. Quebec Serra, vai manter ainda a prova da rotatória, vai seguir o tráfego 12 horas, está na aeronave a 3 milhas, a 1.500 pés. Está visual, Serra, não era nada. Kilo Romeo Oscar, é a torre? Kilo Romeo Oscar, tá na prova 110, 47, final 17. Copiado, Kilo Romeo Oscar, prossegue final 17, reporte quando interceptando. Reporte interceptando final 17, Romeo Oscar. Tomei a dúvida para ingressar no circuito Kilo Quebec, certo? Vai manter separado visual, semana 2.8.6, agradeço, Serra. 738, 2.000 pés, ajuste no 0.6, reporte estabilizado. 2.000 pés, estão no 0.6, botará estabilizado, voo no 738. Ok, gente, prossegue pro da rotatória, onde intercepta final, aguardando para prosseguir, Kilo Quebec Serra, número 2 para pouso no 7. Kilo Quebec Serra vai reduzir para se encaixar com o número 2 para a próxima turma 17, ok? Kilo Quebec Serra vai reduzir a velocidade para se encaixar com o número 2 para a próxima turma, é possível? Ok, ciente, número 2, conforme informado, é número 2, Kilo Quebec Serra, na proa da rotatória, intercepta final da 1-7. Está interceptando e reduzindo aqui o Kilo Quebec Serra. Ô, Jota Salier, novembro, Oscar Romeu. Ativo para as 15 horas. Copiado, só o time da aeronave, pessoas a bordo, novembro, Oscar Romeu. Alfa 109, Kilo Zero. Mantenha aqui as pés, novembro Oscar Romeu, na linha do litoral e reporte Farol da Barra. Farol da Barra, rotura top. Rotura ligou 270, passando 170-160, sem contato com o centro Recife. Com 270, 4000 pés, chegada bom, 10-16, o ajuste. 4000 pés, 10-16, bom, obrigado. Controle de Salvador, é o triplo papá Romeu Lima. Triplo papá Romeu Lima, controle, prossiga. Decolado do CIA, sobrevoo na Pituba, agora no corredor bom, sim, mantendo 500 pés, 600 pés agora, sarado 01 do 15, único a bordo. Confirmando o Romeu Lima, pessoas a bordo e o destino? Destino é Salvador, mas vai fazer um sobrevoo na Pituba, tá 0 único a bordo, acionado 01 do 15. Copiado, Pipapá Romeu Lima, prossiga aí para o setor da Pituba e reportando para o regresso. Prosseguir para Pituba, reportando o regresso, Papá Romeu Lima. Salvador, Juliette, Cezulu. Controle Salvador, Juliette, Cezulu. Juliette, Índia Zulu, controle, prossiga. Amassa MP, o PES, ó, é de avisar o comor São Paulo, autoriza liberar frequência para fazer nação. Afirmativo, Juliette Zulu, pode liberar a frequência até o regresso. Kilo Quebec Serra, Kilo Quebec Serra já interceptou a final, confirme. Afirmativo, tá? Fica enquadrando aqui agora. Já no visual, tem livre pouso no 7, informa o vento 1-0-0 graus, 1-1, nós. Livre pouso no 7, Quebec Serra. Proa da rotatória, Índia Novemba Alfa, e aguardando a transferência. Novembro Oscar Romeu, livre frequência e até o regresso. Até o regresso. Seu Novembro Alto, Alfa. Para ingressar no circuito, torre 18612. Passo 5, livre a pista direita, tenha um bom dia. Posição de 11 horas a 500 pés, nós já interferimos. Bono 738, complete, aproximação, torre 18612. 18612, o 732. Salvador, Papa Romeu, Índia Novembro Alfa, a 1 minuto da rotatória e visual com o campo. Copiado, Índia Novembro Alfa, prossegue final 1-7, chame 3 milhas fora. Para informação, temos o banho da Gol pra, próximo ao externo, Índia Novembro Alfa. De informação, prosseguirá até a terceira milha e entrará em contato com Índia Novembro Alfa. Torre, bom dia, 1-7-3-8, final bastante secado. O 738 ciente, tem livre pouso, fechado.